Muito bem, no primeiro dia que nós começamos a nossa série de estudos aqui, nós falamos que numa viagem de avião há três momentos críticos: há o momento da decolagem, o momento da aterrissagem e o momento quando o avião passa por turbulências. E nesses três momentos, a luz do aperte o cinto acende. Quando o avião vai decolar, você sabe qual vai ser o outcome, o resultado. Quando o avião vai aterrissar, você sabe o que vai ser o outcome. Agora, quando o avião está passando por turbulência, você espera que o avião vai passar por turbulência, mas você não está 100%, para dizer a verdade, você não está 100% certo de coisa alguma. O que caracteriza esses três momentos numa viagem de avião é o fato de você não ter nenhum controle sobre a situação. Está totalmente fora de controle. E nós vimos que na vida há momentos em que nós passamos por turbulência e a nossa intenção, o nosso desejo é de desviarmos da turbulência, evitarmos a turbulência, mas é interessante que no plano de Deus, na economia de Deus, Deus justamente ele traça a nossa trajetória pelo meio da turbulência. E ele faz isso por uma razão. Porque a incerteza é como se fosse água quente, em que você joga o saquinho de chá, e aquele saquinho de chá, quando bate na água quente, o fato dele bater na água quente revela tudo que está dentro do saquinho. A mesma coisa acontece conosco. A turbulência na vida, os momentos de dificuldade na vida, são como se fosse um pote de água quente em que Deus permite que nós sejamos mergulhados para revelar o que está dentro. Não para ele, porque ele vê, mas para nós mesmos. Para que nós possamos conhecer quem nós somos. E é interessante que nós vimos na primeira mensagem que quando você atravessa turbulências na vida, a primeira coisa a fazer é orar. Não é a última. Não é como aquela igreja em que os diáconos vieram para o pastor e falaram assim: é, pastor, agora nós não temos mais nenhuma alternativa a não ser oração. O pastor falou assim: a coisa está crítica desse jeito? Sabe? Então, a oração é o último recurso, na oração o primeiro. Nós vimos na semana passada que quando a gente passa por tribulação, nós temos de lembrar. Lembrar de quê? Da fidelidade de Deus no passado. Eu falei, é muito importante você ter um journal onde você anota a sua caminhada com Deus, porque quando você volta e você lê, você vai perceber como Deus tem sido fiel na sua vida, como Deus nunca tem abandonado você. Isso vai dar confiança para você. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. E é interessante que em todos esses momentos, nós estamos buscando na Bíblia o que que a Bíblia fala sobre esses momentos de tribulação na vida. Porque a Bíblia foi escrita em momentos de incerteza. E porque a Bíblia foi escrita em momentos de incerteza, ela tem muito a dizer sobre esses momentos na nossa vida. Os momentos de incerteza, eles têm um potencial de nos mover, de nos empurrar para uma vida centralizada em nós mesmos, para uma vida egoística. Ou seja, a incerteza parece que desperta em nós um senso de sobrevivência. Nós queremos sobreviver àquele momento. Então, é aquela história, né? Na hora da dificuldade, eu penso em mim mesmo. Eu quero sobreviver, eu quero me livrar daquilo. E o que acontece é que muitas vezes nós somos consumidos pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos e as nossas vontades. Na hora que a coisa aperta, nós só pensamos em nós mesmos. E quando a gente decide orar, parece que a nossa oração é como se fosse uma lista de supermercado. A gente diz para Deus: Senhor, me abençoa com isso, proporciona isto. Senhor, por favor, prepare essa situação. Senhor, tenha certeza de que isso vai acontecer para que isso possa abençoar a minha vida. Nós nos apresentamos diante de Deus com uma lista de oração. Nós ficamos tão concentrados em nossas próprias necessidades e desejos e nas nossas situações particulares que nós perdemos de vista, nós perdemos a perspectiva do big picture, ou seja, do plano de Deus global para a nossa vida. As incertezas nos empurram para uma esquina de autocentralização, de concentração em nós mesmos, nos faz egoístas. E é interessante que quando Jesus surgiu, ele surgiu no meio de uma situação onde as necessidades do povo daquela época eram tão evidentes que eles não podiam se concentrar em mais nada. Eles estavam sendo dominados por um governo injusto que os taxava de maneira excessiva, sem nenhuma possibilidade de protesto. Eles estavam sendo liderados por uma liga religiosa que não tinha nenhum pudor, sendo liderados por líderes religiosos que não tinham nenhum relacionamento com Deus. Eles estavam numa situação em que a riqueza deles havia sido tomada, eles não tinham direito à posse, e os filhos deles estavam sendo expostos a uma cultura confusa, cultura romana e grega, e era uma situação muito difícil. Eram extremamente pobres, e para piorar a situação, vocês lembram que entre Malaquias e Mateus foram 400 anos. O sentimento que prevalecia naquela época é um sentimento de abandono. Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós, não existe Messias, não existe nada. E Jesus, então, no meio daquela situação de incerteza, Jesus aparece e ele tenta dar ao povo uma perspectiva, dar ao povo uma opção. Como é que você pode encarar esses momentos de incerteza na vida? Vamos olhar em Mateus capítulo Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Ou melhor, versículo 25 a 34. Diz assim, Mateus capítulo 6. Antes, deixa eu dar um pouquinho do contexto dessa passagem. Se você vê no versículo 19, Jesus está falando assim: não acumulem tesouros no céu. Não acumule tesouros na terra. Muito obrigado pela lembrança. Não acumule tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam. Ok? O ponto aqui é o seguinte: a fim de dar àquele povo uma perspectiva da eternidade, Jesus começa com algo que era super importante para eles, que é o dinheiro, que é importante para nós hoje também. Porque se Jesus começa a dar uma perspectiva eterna, por que não começar com aquilo que as pessoas mais valorizam nessa vida? E é assim que ele começa. O versículo 24, o versículo 25 diz assim: portanto, ou seja, à luz de tudo isso que eu falei, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Quando Jesus disse assim, não se preocupe, a palavra preocupar aqui significa ficar ansioso. Preocupar significa ocupar por antecipação. Significa trazer a foco, você se concentrar naquela situação. Jesus está dizendo, não se preocupe com a sua vida. Não deixe que essas coisas consumam o seu pensamento, que consumam as suas emoções. E ele então, ele começa a dizer aqui o seguinte: quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus pega como exemplo duas categorias. A categoria de necessidades críticas. Quais são as necessidades críticas? A sua vida. Ou seja, aquilo que você vai comer e beber, você precisa sobreviver. Ok? E a segunda categoria que Jesus enfatiza aqui é uma categoria de coisas não críticas, ou seja, o seu corpo, aquilo que você vai vestir, a maneira como você se aparenta. Jesus, então, usa essas duas coisas para chamar a atenção deles. Às vezes nós ficamos preocupados com a nossa sobrevivência, preocupados com se vamos conseguir pagar o aluguel amanhã, se vamos conseguir manter aquele trabalho, se vamos conseguir comprar aquela casa. Nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência. Jesus disse, não se preocupe com essas coisas. Não busque estas coisas, em outras palavras. Ele disse também, não busque nada que diz respeito ao seu próprio corpo, porque, por exemplo, a gente às vezes fica pensando, ah, como é que eu vou parecer diante das pessoas? Como vai ser a minha reputação? Como é que eu devo me vestir? Porque isso vai ser importante, as pessoas vão concluir a meu respeito pela minha maneira como eu me trajo. Como é que eu vou ser bem-sucedido na vida? Como é que eu vou ser reconhecido? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar grávida? Será que eu vou passar naquela prova? Será que eu vou ser aceito naquele college? Será que eu vou fazer aquela venda? Será que eu vou fechar aquele negócio? Será que eu vou algum dia possuir uma casa? Será que algum dia eu vou ser feliz? Jesus falou, não se preocupe com essas coisas. E aí então ele faz a seguinte pergunta. Continuando aqui no versículo 26, ele diz assim, aliás, antes no versículo 25, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Essa pergunta aqui é uma pergunta penetrante para chamar a atenção para a realidade das coisas que são realmente importantes. E agora ele vai dar dois exemplos. Ele vai dar dois exemplos. Se a vida é realmente mais importante do que a sobrevivência, mais importante do que a aparência, então nós temos que descobrir qual é o sentido da vida. E Jesus então vai usar dois exemplos. Continuando aqui, versículo de número 26, ele disse assim, observem as aves do céu. É interessante que Jesus vai pegar um exemplo que era tão comum naquela época quanto é comum hoje, né? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, as aves do céu não se preocupam absolutamente com nada. O Criador delas proporciona tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência delas. Agora é interessante que Jesus diz assim, o Pai Celestial de vocês, por quê? Deus não é pai dos pássaros, ele é criador dos pássaros, mas ele é pai de você. Esse ponto é importante você entender. É como se Jesus estivesse dizendo, será que, já que Deus cuida das suas criaturas, será que Deus não vai prestar atenção para os seus filhos, para as necessidades dos seus filhos? E aí então, ele disse, para não se preocupar com essas coisas. É interessante que Jesus não estava tentando advocar uma questão de uma vida irresponsável. Não, ele estava tentando dar uma perspectiva correta da maneira como a gente deve olhar para a vida. E ele dá um segundo exemplo. Ele dá aqui um segundo exemplo. Ele diz aqui, versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Eu queria ter trazido uma flor aqui para a gente olhar. Eu não sei se isso vai clicar alguma coisa em você, mas você já viu, por exemplo, alguma flor cuja combinação de cores não combina? Não existe. Não existe. Deus, então, ele é não apenas o Criador, mas ele é o artista. Se Deus é capaz de criar uma situação de combinação de cores para uma planta que hoje existe e amanhã está seca, será que Deus não vai se preocupar com essa área da sua vida? Se você acha que Deus não tem criatividade para ajudar você na maneira como você vai viver, eu acho bom você começar a assistir o Discovery Channel, para você ver como é que Deus é realmente overkill em termos de criação, como é que Deus é criativo nas coisas que ele faz, como é que Deus realmente ele escolhe as cores certas para as plantas, ele cuida das plantas. E é interessante que ele diz aqui, nem Salomão, com todo o dinheiro que possuía, foi capaz de se vestir como uma dessas plantas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o dinheiro do mundo inteiro não é suficiente para dar a você aquilo que só Deus pode dar. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela, se não tiver aquilo que só Deus pode dar, ela nunca vai ter a bênção de Deus. A bênção de Deus sobrepassa, a bênção de Deus é muito maior do que tudo aquilo que você pode adquirir com seu próprio esforço. O ponto aqui é o seguinte, Se Deus dá muita atenção ao detalhe de uma simples planta que hoje existe e que amanhã vai morrer, será que Deus não tem a capacidade de cuidar da sua necessidade? De cuidar de você? Gente, a gente não tem nenhuma razão para ficar ansioso. É interessante, Jesus está usando aqui várias palavras, todas elas têm a ver uma com a outra. Por exemplo, estar ansioso e buscar é a mesma coisa. Quando você está ansioso é porque você está buscando alguma coisa. Você está ansioso por um evento, você está buscando aquele evento, ele está ocupando o centro da sua atenção. Então, Jesus está dizendo aqui, não se preocupe com coisas que não têm valor. Por exemplo, não se preocupe com o seu corte de cabelo, não se preocupe com o seu vestido, com a sua roupa, não se preocupe com questão de imagem. Não se preocupe com isso. Há coisas mais importantes. E ele diz aqui, continuando no versículo de número... no versículo de número 20, a letra aqui está tão pequenininha, versículo de número 30, ele diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quando a gente não crê que Deus é capaz de cuidar das nossas necessidades, é uma questão de fé, gente. É simplesmente uma questão de fé. É uma questão de nós não estarmos confiando que Deus vai cuidar das nossas necessidades. Será que eu confio num Deus que está ciente, de um Deus que está me acompanhando nas minhas necessidades do dia a dia? E agora ele diz aqui, versículo 31. Portanto, não se preocupem. Em outras palavras, não busquem. Não busquem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás. Como eu disse para vocês, todas essas palavras têm uma relação, porque quando você está ansioso, você está buscando, você está correndo atrás, tá? Então, essas coisas, os pagãos ficam ansiosos. Por que ficam ansiosos? Porque eles não têm um relacionamento com Deus que cuida das necessidades dele, de um Deus que está acompanhando. Sabe, há determinadas coisas na vida que Deus tem muito mais interesse em que você seja bem-sucedido que você mesmo. Deus tem muito mais interesse de que você chegue àquele ponto que você deseja chegar do que você mesmo. E se você estiver confiando em Deus, se você estiver realmente dependendo dele, dizendo, Senhor, eu vou fazer um deal com o Senhor, eu vou fazer um trato com o Senhor. E a gente vai ver agora qual o trato que Deus, daqui a pouquinho, qual o trato que Deus propõe na sua palavra. Se eu vou aceitar esse deal, a Bíblia fala que Deus vai cuidar de você. Deus vai make sure que você receba toda a atenção e todo o cuidado. Ele diz, então, os pagãos são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam delas. Não há nenhuma necessidade na sua vida que Deus não esteja consciente, de que Deus não esteja acompanhando. E o versículo 33, então, agora Jesus joga uma bomba. Ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A palavra buscar aqui, ela parece muito com o ficar ansioso, correr atrás, mas no grego ela tem um prefixo que dá uma ideia de pânico. Ou seja, se você vai ficar ansioso por alguma coisa, se você vai buscar alguma coisa assim loucamente, tem que ser o reino de Deus. O que significa buscar o reino de Deus? Significa você colocar o reino de Deus, o projeto de Deus para a sua vida em primeiro lugar. O reino de Deus é o domínio de Deus, é o plano de Deus, é o programa de Deus, é tudo aquilo que Deus sonhou para você. É você dizer, Senhor, não importa o que aconteça, eu quero ter o mesmo coração que o Senhor tem. Eu quero que a minha vida seja um desenrolar daquilo que o Senhor me criou para ser e para fazer. A gente começou a assistir aquele filme, um filme que a gente gosta de assistir, né? De vez em quando, o Matrix. E é muito legal porque tem aquele cara das chaves, né? Não sei se você assistiu o filme. O filme é tão velho que eu posso contar o filme, né, Sandro? Eu posso contar o filme. Tem o cara que é o chaveiro. Como é que é o nome? Como é que é o nome do. Hã? É o Keymaker, é o chaveiro. Então, é tão interessante porque quando ele abre a porta, que é a porta mais importante para o Neo entrar, ele morre. E aí, então, ele fala uma coisa, ele fala assim, foi para isso que eu fui criado. Esse é um momento para o qual eu fui criado. Foi para abrir essa porta, foi para que isso acontecesse. Então, é muito legal porque quando você olha o filme com uma perspectiva de conhecimento da Bíblia, né, você vai ver que os caras vão buscar inspiração. Tem muito filme, gente, que as pessoas vão buscar inspiração na Bíblia. Você vê a questão do Neo morrendo, ressuscitando, e agora a vida dele tem um propósito, né? Ele é como se fosse um Messias. Ele vai se sacrificar para a libertação da humanidade. É uma coisa muito interessante. Mas o que acontece é o seguinte: você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, e você diz para Deus: Senhor, de agora em diante, eu vou make sure que eu vou buscar com um sentido de pânico, de ansiedade, uma busca frenética do teu reino na minha vida. Não existe nada mais importante. Eu quero o avanço desse reino. E Jesus disse, e a sua justiça? O que que significa justiça? Significa valores. Porque, gente, o que acontece é o seguinte: quando chega momentos de incerteza, é muito fácil a gente mudar de valores. Na hora que a situação aperta, é a farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, eu vou servir a minha necessidade. Para eu sobreviver, se eu tiver que pisar na sua cabeça, isso vai acontecer. Essa é a realidade do mundo atual. A incerteza faz com que as pessoas mudem de valores e os seus valores passam a ser valores egoístas ou egoísticos. E elas então sacrificam, às vezes, até mesmo valores importantes para elas, a fim de obter determinadas coisas, porque há um sentimento de sobrevivência, há um sentimento de a minha necessidade, deixa eu resolver meu problema, depois que eu resolver o meu problema, eu vou prestar atenção no seu. E o que Jesus está dizendo aqui é assim, ó, busque os valores do reino de Deus, acima de tudo. Viva em função desses valores. E quando vocês fizerem essas coisas, todas estas coisas que são pertinentes à sua vida serão acrescentadas. A questão de acrescentada significa vai ser entregue para você. Virão a você. Normalmente. Da mesma maneira como Deus cuida dos pássaros e das plantas, Ele vai fazer com que as coisas que ocupam a sua mente quando você está autocentrado em si mesmo, elas venham acontecer na sua vida. Em outras palavras, em momentos de incerteza, eu não apenas devo orar, eu não apenas devo lembrar, mas eu devo buscar. Buscar aquilo que é eterno. Buscar aquilo que não muda. Buscar aquilo para o qual eu fui criado, porque isso é mais importante. Os acessórios da vida virão, mas não são a razão da sua existência. As coisas que são parte do dia a dia não é a razão pela qual você está vivendo. Você está mirando a um propósito muito maior na sua vida. E Jesus disse: se você fizer o meu deal, eu vou cuidar do seu deal. Se você seguir, buscar aquilo que eu tenho para você, eu vou cuidar daquilo que você deseja, eu vou cuidar daquilo que você precisa, eu vou tomar conta de você. O versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia. Ou diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, existem tantas coisas que acontecem no dia a dia, você não deve se preocupar com nenhuma delas. Deus olha do céu e fala: tem alguém que está preocupado com os meus filhos que estão perdidos? Tem alguém que se preocupa com o meu plano? Tem alguém que se preocupa com o meu propósito? Tem alguém que se preocupa com o avanço do meu reino? Tem alguém que está realmente com o coração voltado para as coisas que são importantes para mim? Há um versículo lá em 2 Crônicas que diz assim: os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para descobrir aquele cujo coração é voltado para ele, porque ele deseja se mostrar forte para esta pessoa. Em outras palavras, quando você busca o reino de Deus e põe o reino de Deus como prioridade na sua vida, tudo mais vai se encaixar. Tem um joguinho interessante no computador, aliás, no computador, telefone, agora em todo lugar, é aquele joguinho que você, as coisas vão caindo e vão se encaixando. Sabe como é que é? Como é que é o nome? Não, não, isso aí desde o tempo do Atari, meu amigo. Você não era nem nascido, já tinha esse joguinho. Como é que é o nome do joguinho? Tetris, né? Vai caindo e se encaixando. A questão é a seguinte: às vezes você tenta o melhor para você encaixar as coisas, mas não dá para encaixar, sabe? Pensa o seguinte: a vida é como se fosse um Tetris, em que ou você decide, você mesmo, tentar encaixar tudo no lugar, ou você decide deixar que Deus mova as partes para que elas se encaixem devidamente no seu lugar. E pensa o seguinte: cada parte do Tetris seria uma parte da figura do mosaico da sua vida. Se você tenta colocar as partes onde você acha que elas devem se encaixar, quando você olha, não faz sentido. Mas se você deixa que Deus move, porque lembra que você vai movendo, você tem que fazer aquelas rotações para que se encaixe direitinho. Se você deixa que Deus cuide dessa parte, a Bíblia está dizendo, se você cuida das coisas de Deus, Deus vai make sure de que tudo vai se encaixar. E quando todas as peças estiverem encaixadas no final da sua vida, quando olhar para a figura, para um mosaico que foi encaixado, não por você, mas foi encaixado por Deus, você vai dizer: faz sentido. Foi para isso que eu fui criado. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque Jesus nos deu, num momento de grande incerteza, de grande tribulação para o povo daquela época, Jesus nos traz uma perspectiva de que, nas incertezas da vida, quando a turbulência aparece, ao invés de ficarmos voltados para as nossas próprias necessidades, voltados para aquilo que queremos e precisamos, se a nossa preocupação, se a nossa ansiedade, se a nossa busca, o nosso desejo for o teu reino, todas as coisas vão se encaixar perfeitamente, porque o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus que criou o universo, que funciona em total harmonia, tudo encaixado perfeitamente. Será que o Senhor não pode cuidar da nossa vida e encaixar todas as nossas necessidades de tal maneira que, quando chegarmos ao fim da nossa existência, tudo faça sentido? Nós queremos, Senhor, ter esse tipo de atitude, de buscar o teu reino acima de toda e qualquer coisa. Quando a turbulência chegar, temos de buscar o teu reino. No nome de Jesus nós oramos. Amém.